É o Papa Romeu que é Alfa Fox. Papa Romeu que é Alfa Fox, torre pro Siga. No pátio 5 da Aerostar, para acionamento. Papa Romeu que é Alfa Fox, chame pronto para decolagem. Pode chamar a Alfa Fox. Bruno 645, chame centro Recife, frequência 125, décima 1. 251, 645. Acionado, pronto para iniciar o Charlie Alpha Fox. Papa Romeu, Charlie Alpha Fox, vento 140 graus 092, reporte fora do solo. Vai iniciar o táxi, você contará fora do solo com o pronóstico. Papa Romeu, Charlie Alpha Fox, decolado aos 29, mantenha-me escuta até o corte. Reporte em solo controlado no heliponto da Enrimar, o vento 140 graus 099, ajuste altímetro no 097, no atraso com esse da reportar, reporte em solo controlado, tudo por conta e risco. Não, por conta e risco, no controlado da Enrimar, reportará Charlie Alpha Fox. Controlou, Charlie Alpha Fox. Sim, chamou o Charlie Alpha Fox. Falou os 3-1 no livre corte. Obrigado, obrigado, bom trabalho. Joker 1-1, pronto para o ataque. Joker 1-1, ajuste altímetro 1-0-1-7, reporte no ponto espera do hotel. Joker 1-1, ajuste com 0-7, no ponto espera do hotel. Center, por ouro, todo para o hotel, precisa decolar, entra por cima. Gente, Joker 1, número 2 para decolagem, mantenha o ponto zero do hotel, devido à performance. E perfil de saídas com o mesmo perfil de curso. Joker 1, número 2 para decolagem, mantenha o ponto zero. É o número 2 para decolagem, Joker 1, 1, aguarde. Gol 705 para o Rio de Janeiro, sente da informação é com a autorização, por favor. Salvador, gol 705 para o Galeão, ciente da ECO, com autorização. Tower Alpha Mike Echo 4555, good evening, on India, approaching holding point on the 10. Alpha Mike Echo 4555, if you line up and take off runway 10, Lindsay 110 degrees, 08 knots, QNH 1017. Copy clear, line up and take off runway 10, QNH 1017. Joker 1-1 autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alpha Mike Echo 4555 Airborne 41 Salvador Departure 120.8. 120.8 Departure Alpha Mike Echo 4555. Thank you very much. Good night. Departure, good evening. Alpha Mike Echo 4555 crashing now 2500. Alpha Mike Echo 4555, the contact level to set level 330 via Puka Departure. 330 via Puka Departure, Alpha Mike Echo 4555. Joker 1-1, pronto? Joker 1-1, autorizado, decolagem em pista 1-0, vento no 30 graus, 07 nós. Hoje de altímetro 1-0 no 7. Joker 1-1, decolou 4-4, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. Joker 1-1, chame controle Salvador, 120.80. Salvador, Joker 1-1, após a quase estar a sair da conta. ONU 1, contato radar, suba para nível de voo 190, via saiu da Conde. Joker 1-1, via saiu da Conde. Para nível 190. Tá 3283, vento 140 graus 099, autorizado a decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, pista 1-0, tá? 3283. Alpha Mike Echo 5555 call receiver center frequency 125 decimal 55. Station number 126 decimal 85. Sorry, 125 decimal 45, if unable, 12685. Alpha Mike Echo 4555. Thank you very much. Good night. Controle Salvador, boa noite, TAM 3290, voando Bomed, tem pra eco. TAM 3290, aciona identificação, voo na frente de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050, o ajuste no 097. 17050, ciclone número 1 tem condições de voadona. Volta, guarda. Guardando. Controle Salvador, boa noite, TAM 3283, passa 1500 para 360. TAM 3283, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, voo elefa. Após 2000 elefa, TAM 3283. Boa noite, 3897, TAM, próximo de alguma esperada 10, está pronto. TAM 3897, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ali manterão no zero, TAM 3897. Autorizada, colagem pistão 0, vento 50 graus Salvador, Bonete, Azul 2781, quanto espera ganhar no zero? Azul 2781, autorizado a alinhar e manter puxando a zero. Azul mantendo no zero, Azul 2781. TAM 3897, decolado ao 50, chame controle Salvador na frequência 120.80. 08, boa TAM 3897. Adaptando a possível estereo turbulência do aerovalização, autorizado decolagem pistão no zero, vento 150 graus 079. Vento 2-0, cara, vento, autorizado a linha decolando no zero, 2-7-1. Nível de voo 320. 320, viação 1-3-2-7. Retiro Salvador, Jotero no 1. Jotero no 1, pra tu já? Poderia controlar o 50? Gente, suba e mantenha nível de voo 150, o jogo é 1-1. 1-1, grata. TAM 3290, voo direto do 1. 3290, Duna, 2000, correto, né? Esse até 4000 pés, então é 3290. 4000 pés, 3290. O controle autorizaria 3297 voar Sampo ou Leda? Então, 3297 voa direto Leda. Está presente voando direto Leda. Decolando 53, chame controle Salvador na frequência 120-1980. Controle Salvador 1980, 27, 82. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar, via saída Argo 1, suba para nível de voo 160. Subindo para nível 160, sai da Bruno, Azul 2781. Controle Salvador, Juntos 1-1, voltando? Juntos 1-1, prossiga. Quando autorizado, vou direto para Fortaleza. Tenha essa guarda de coordenação, Juntos 1-1. Graças. Então, 3283, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 3260288, boa noite, então 3283. O professor Salvador 2781, informa que não consegue cumprir o gradiente superior. Recebido. 2781, suba sua restrição para nível de voo 160. Subindo sem restrição para nível 160, 2781, data. Então, 3290, vista para 2000 pés, o ajuste no 017 autorizado, assinale a aliança que foi responsabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, então 3290. Juntos, o nono tem condições de informar a proa ideal para Fortaleza. Qual proa ideal para Fortaleza, Juntos, o nono? Presente é 020, que é a Fortaleza, por exemplo, o número. 020, sente, aguarde, Joker, o número. Junto, o nono, foi autorizado pelo Centro Recife, direto Diana, Delta, Índia, Alfa, November, Alfa. Eu quero o nono autorizado, direto para Diana. 781, voo Alerta. Voo Alerta presente, azul 2781. Boa. Autorizada decolagem, pistão 0, vento 160 graus, 049. Autorizada decolagem, Oceania 2, 9. Que o 1 já na Prejudiana? Eu estava na Prejudiana, confirme. Boa noite, contato para a decolagem sobre a via São Voando para nível de voo 360. Via São Voando para o 360, Xané 62, prove. Tráfego avistado, autorizado, pouso pistão 0, vento 160 graus, 059. Ele pousa 1 a 0, tá 3, 290. Sabota uniforme autorizado, ingresso pista 1 a 7, reporte alinhado e pronto. Sabota uniforme, copiou a torre? Tranquilo, 1-1, chame centro de Recife, em 125, decimal 45, caso negativo, 12.000, decimal 85. Por 8, número 75, 125, decimal 45, alternativa 126, decimal 85. Na Índia, para a ponte espera da 10, pronto. 705, mantenho ponte espera da pistola 0. Mantenho ponte espera da 10, 705. 3290, no solo, ao 04. Olha lá, chame contradição na frequência 121, decimal 9. 219, 3290. 7, batão, Luiz, que é uniforme, aguarde. 5, decimal 45. Sempre forma autorizado o colágeno, pistão no 7, vento 150 graus, 059. Voo 1705, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Autorizado a alinhar e manter pistão no 0, 705. Centro uniforme, decolado ao 05, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Controle Salvador 2080, Whisky uniforme. 1705, vento 160 graus 059, autorizado, decolagem, pistão 10. Livre decolagem, pistão 10, bom 705. Honor 68, passo de 195, descendo para 150, informação Eco. 1168, boa noite, essa é a identificação, desça e mantenha nível de voo 050, via chegada com média 1. 050, via chegada com média 1, voo 1168. Controle o Whisky Yankee uniforme. Portanto, o Whisky Yankee uniforme, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360, via saída Argo 1. Aqui via Argo 1, pode curvar um pouco à esquerda aqui para dizer as informações? O Whisky Yankee uniforme, autorizado de desvios, reporte quando possível para o LFA. Ok, quando possível para o LFA, o Whisky Yankee uniforme. Poderia para o LFA, o Whisky Yankee uniforme. Whisky Yankee uniforme, vou direto ao LFA. Direto ao LFA, o Whisky Yankee uniforme. Ano 705, decolado 07, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o senhor ano 705, decolado agora para os americanos. Ano 705, boa noite, contato na decolagem, sobre a via São Bruno para nível de voo 360. E o seu voo para 360. Azul 2781, chame centro Recife, 1260, caso negativo, 128.8. 1260, quero 1288, azul 2781, grato, boa. Chame centro Recife, 125, decimal 1, caso negativo, 128, decimal 35. Centro Recife, 1251, altera 1265, 62 próximo. Conquista, tava bom. Confirmo para o controle. Luciano. São Luís, que entre o uniforme, autorizado voar direto Conquista. Direto Conquista, Luís, que entre o uniforme. Yankee uniforme, chame centro Recife, 126, decimal 0, caso negativo, 128, decimal 8. 260288, obrigado, boa noite. Lápis, toma 0, vento, 160 graus, 059. Autorizado, decolagem, cadê 0, gol 10, na frase. Oh. 1168, desça 2010, seja altímetro 1097, cancelado as restrições de TAP, autorizado o final do procedimento ILS, X-ray da pistão 0 em forma estabilizada. Autorizado descer para 2010 com 1017, canceladas as restrições, reportará estabilizado no X-ray da 1010, ou no 1061. Da 99, decolar 215, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 200, 099. 125, 1 negativo, caso negativo. 12235, 1705. E Salvador, voo no 099, decola. Voo 099, contato para a decolagem, suba via Arbor 1 para nível de voo 360. Via Arbor 1 para o 360, 099. Visando no X-ray da 10, voo 1968. Voo 1968, completo final do procedimento, chame torre em 198, decimal 95. Torre 18, 95, completando, voo 1968. Torre Salvador, uma boa noite, voo no 1.68, uma milha do Interfiar, desabilitado no X-ray. Voo 1.68, tráfego avistado, autorizado pelo destino 0, vento 170 graus, 05 nós. Livre pouso, estamos 0, voo no 1.68. Está chovendo, voo no 1.68, dá uma olhada. Voo 1.68, negativo, chuva sobre o campo. Essa informação, peço que por gentileza, após o pouso, repasse aqui para a torre. Ok, voo 168, solo 63, Olivrar, pichando controle solo na frequência 1, 2, 1, decimal 9. Olivrar, 2, 1, 2, voo no 1, 68. Voo no 68, qual é a tendência? Está molhado. Qual tem informação, voo no 1, 68?